Boa tarde especial a todos e a todas. Cumprimentando a mesa de lá para a Agnes, a Antonieta, prefeita do Guarujá, nosso secretário de Estado, representando o governador, nosso deputado Márcio França, Alaide Pérsia, Sérgio Aquino e Cristiane. Cumprimentar você, Tatiana, faz tempo que eu não ouvi também. Bom, eu quero cumprimentar, parabenizar a todos os organizadores do evento, muito especialmente TVB e Band, porque não foi oportunidade, já era o sexto evento, o último eu tinha sentado do lado, o saudoso Quercia, estava sentado do meu lado, conversando um pouco durante aquele evento, foi a última vez que eu vi. E o debate é um debate que faz parte da agenda nacional, não só da agenda nacional, da agenda do mundo inteiro. Eu queria até, se me permitem, não sei se tem algum oriental aqui, né? Mas o pessoal costuma dizer que os chineses têm os olhos meio puxados, meio fechadinho, e eu queria dizer que os chineses, a China, está com os olhos muito abertos para o Brasil. Muito mais, talvez, do que empresários do nosso país. Tanto é que eu diria que todos conhecem o programa que tem a China, que se chama Brasil 2030. A China tem o programa Brasil 2030. Também a expectativa que se tem diante da unanimidade dos analistas políticos de que o Brasil, nos próximos 19 anos, até 2030, será com certeza a quinta maior economia do mundo. E os chineses, muito especialmente, se interessam pelas questões ligadas à energia, à transporte, à mineração, agronegócio e outras. E o Brasil é uma terra especialmente rica de riqueza natural em todas as áreas para atender a todas essas demandas. Então há um olhar especial do mundo para o Brasil. E esse olhar para o Brasil ele é muito mais especial para a região da Baixada Santista, eu diria a região da Baixada Santista, a região, a grande região de Campinas. Como nós sabemos que essa grande movimentação da relação importação, exportação, porto, logística, que é o debate que será pautado aqui, é de fundamental importância para todos nós. Como alguém que administra uma cidade nesse momento, a cidade de Cubatão, falar de logística, falar do porto, não, é imprescindível falar de Cubatão. Até porque para chegar no porto, viu, Aquino? Tem que passar por Cubatão, senão não chega. Então, toda essa questão que envolve o desenvolvimento passa por lá. E também do ponto de vista da questão da logística. Da logística, do desenvolvimento e do que a cidade oferece. A cidade de Cubatão oferece energia, produção, a água, a logística, porque ela é usada por todas as rodovias. Então, é um lugar muito especial e ativo para grandes empreendedores. Eu vou encerrar aqui dizendo que os grandes investidores do mundo estão de olho no Brasil. O Brasil está de olho na TVB e na Band. E eu tenho certeza que estamos aqui para construir essa política e preparar o Brasil, muito especialmente a nossa região, para esse grande boom de desenvolvimento. Então, eu finalizo parabenizando a todos pelo evento e desejando sucesso e muitos investimentos em toda a região da Baixada Santista, muito especialmente Cubatão.